deixar de ser quem você aprendeu a odiar. Mesmo com os erros, eu vou fazer você acreditar em mim. Nada mudou a não ser você e eu. Nossa vida continua, apesar de que com você já deu.